Tá se achando, se sentindo também. Pô, se implica direto, deixa o cara um pouco. Porra, cafajeste do caralho, filha da puta, odeio ele. Quer saber de ficar indo pra night, tomar caipsaquê, se enchendo caipsaquê, entendeu? Não veio treinar ontem por quê? Tava de ressaca, quer dizer. Onde é que você viu isso? No jornal, sei lá. Jornal? Falar mal de mim virou moda, eu sei que eu sou foda, não fique beijando. Mas não é sempre recalcado, eu passo as enfeitas, fica venerando. Me olha aí depois da risada, já sei que de mim deve tá cochichando. Vê se falar meu vocabulário, ficar de fofoca, já tá me irritando. Faz amiga essa laca treinada e que vai brincar com o meu coração. Na verdade ela que se iludiu, hoje vive gritando. É isso mesmo, produção. Feitiço contra um feiticeiro, que eu mortei um receiro. E se tu me vê no jet, diz que não conhece, nunca vi mais feio. Suavemente entre na sua mente, tu vai ver que nós somos algoz. Tu vai ligar, vai me implorar, eu cheio de orgulho, só vou negar voz. Você entrou no meu cassino, gosta do que é proibido. Aposta todas as fichas achando que vai ganhar. DJC é meu hino, deixando os corações iludidos. Ferindo pra não ser ferido, eita, jogo de azar. Você entrou no meu cassino, gosta do que é proibido. Aposta todas as fichas achando que vai ganhar. Um DJC é meu hino, deixando os corações iludidos. Ferindo pra não ser ferido, eita, jogo de azar. Olha aí depois da risada, já sei que de mim deve tá cochichando. Vê se falar meu vocabulário, ficar de fofoca, já tá me irritando. Traz amiga essa laca treinada e que vai brincar com o meu coração. Na verdade ela que se iludiu, hoje vive gritando. É isso mesmo, produção. Feitiço contra um feiticeiro, que eu mortei um receiro. E se tu me vê no jet, diz que não conhece, nunca vi mais sim. Suavemente entre na sua mente, tu vai ver que nós somos algoz. Tu vai ligar, vai me implorar, eu cheio de orgulho, só vou negar voz. Você entrou no meu cassino, gosta do que é proibido. Aposta todas as fichas achando que vai ganhar. DJC é meu hino, deixando os corações iludidos. Ferindo pra não ser ferido, eita, jogo de azar. Você entrou no meu cassino, gosta do que é proibido. Aposta todas as fichas achando que vai ganhar. DJC é meu hino, deixando os corações iludidos. Ferindo pra não ser ferido, eita, jogo de azar.